conta logo o que quer saber. Me diz o que aconteceu, me fala o que tá grilando você. Já foram buzinar no seu ouvido, pra variar acreditou. Não é a primeira vez que faz isso comigo, acabou. Para de me entrevistar, pergunta logo o que quer saber. Me diz o que aconteceu, me fala o que tá grilando você. Já foi.